Babau. É só uma viagem, papai. Dance, dance, dance. Hoje vai ter show e eu vou esperar. Uhul! Por você, meu príncipe, que eu quero amar. Como é que é, papai? Então toca pra mim, me faz delirar. O som da galera vai fazer você dançar. Príncipe negro é um show, ele é quem... E o nosso parceiro Popó, da produção da carroça, aqui com a gente, a sua primeira dama, papai! Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar e convida você pra dançar. DJ Luiz Cláudio. Vai, Castro, vai! Vai! Vai! Vai! Vai pra cima, garoto! Não alivia, papai! Sabe aquele carinha que chega com você? de volta. É brega do vavá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vavá? De viajar no Sonzão do Carabal, papai! Relembra, vai! Decidi não sofrer mais, vou te esquecer. Você mentiu, enfeitiçou teu coração. Mas descobri que seu amor foi ilusão. E a nossa amiga Adriana veio curtir o Carabal diretamente de Curuçá, rapaz! Vem fazer seu aniversário aqui no Carabao. Tiete, a rainha do tecno. Brega, brega, brega. Carabao. Chega a noite e eu me lembro de nós dois. Bate forte a saudade, não dá pra suportar. Por onde eu olho, tudo me lembra você. Carabal, o som mecânico que atrai multidões. Deixa eu mandar um abraço aqui aos cria do Fumigão. Tá aqui com a gente também. Oh, oi! Por que você mexeu com meu coração? Meu amor, a vida inteira sonhei em ter você. É o PZ, o JC, o B1. Tá aqui com a gente. Filha. Mas eu não deixei de te amar. Quero te reconquistar. Volta pra mim, meu grande amor. Dudu Penha é o nome da emoção. Dudu, vai pra cima, garoto, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu não sei por que se esconde, para de fugir de mim. Dói demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Eu não sei por que. E o nosso parceiro, o empresário Mortadela, já tá aqui com a gente também. Dói demais meu coração, não me deixe nessa solidão. Volante e a sua esposa Anne tá aqui com a gente. Mais forte, salvando. E toda a sua comitiva ali, rapaz. A nossa querida Vivi, o Alan também. E a Fabiane, rapaz. Deixa eu mandar um abraço aí também a galera da Baixada. Guajará tá aqui com a gente. E lá no fundo você sente medo. Carabao. Volta mais forte, salvando corações. gatilho. Hoje tá afiada, tio Vera. Tá daquele naibe, papai. Oh, oi. Quanto mais eu tento, pois falta tanto tempo, preciso de você. Carabao. Fico a imaginar por quanto tempo te esperar. Só penso em você. Pra onde você vai, cara? Hoje vou sair. Carabao. Master DJ Beto Brasil, retomando muito som, virando todas pra gente dançar. A gente se apaixona. Você vai se apaixonar. Carabao. Carabao. Esquecer.

a volta do homem, rapaz. Que eu procurei só ao seu lado. Eu encontrei. Fique comigo. E o nosso parceiro Rogério. As delícias da Josi tá aqui já. Quero ter sempre. E aí, Josi? Você aqui. Quero ter sempre. Você aqui. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Uhul! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Como é que é, Rai? E os passarinhos que voam distante sabem. O Ronaldão tá só na manha. Ele dá valor. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Carabao. A noite já vai. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. E o Castro fala, ó, oh. Traz mais uma. Morena e o Negão já estão aqui com a gente também. Eu tenho muito medo de chorar. Carabao. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. E o nosso parceiro Popó da Carroça da Saudade tá aqui com a gente também. E aí, Popó? Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo. Tá na área, homem. Tia Marta, que a vida é para quem é. Já invadiu. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Máximo. Anjo bom que apareceu na minha vida. Oh, meu anjo. Anjo bom que me mostrou uma saída. Olha o Pai Paissandu, rapaz. E aí, Paissandu? O homem é doente. Anjo bom que me mostrou uma saída de acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração de acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Minha filha, eu só quero amar mais uma vez. Fala pra mim, fala. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. E a Louríssima fala. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. Cuidado, Anselmo. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Carabal, o som mecânico que atrai multidões. E a gente vai tocando desse jeitinho assim, ó, pra você, papai! Eu só queria ter você pra mim, mesmo assim, como você é. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. É o baile do Carabal. Eu sei da vida que você levou, que você amou. Olha o Dedé, rapaz. Pra sobreviver. E aí, Dedé? Nada me importa, eu já lhe amei. É eu e você, e você e eu, garoto. Tudo isso eu sei. Eu amo você. Como é que é, papai? Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Carabal. Que o nosso amor não pode morrer. E aí, Anderson? Quando as estrelas. Meu parceiro Anderson da Volante. Tá aqui curtindo o solzão do Carabal. Vão dizer que a lua. Ele aguarda, é. Eu fiz pra você. E então eu serei amor. O sereno e o luar será você. Mandar um abraço aqui ao DJ Alto Mix e a sua esposa Francis, tá aqui com a gente, e o Alan também. E então eu serei amor, o sereno. E a nossa amiga também, Luciana e a Bruna, tá aqui curtindo o Sonzão do Carabal. De paixão que raia no meu coração. Tio Vera! Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas... E o nosso empresário Mortadela! O céu despontarem, vão dizer... É o 01 ou 02? Que a lua eu fiz pra você. Pretinho, nós já sabe o português. Nem português, Pretinho. Quer ser importante, Carabao. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. E o Braga, da boca do Amazonas. E o nosso parceiro Fred da Van de Colares está aqui com a gente. Só na manha pra conhecer. E aí? Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. E aí, Chicola? Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. Arreia, papai! E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Pois seu amor é como um furacão. Por seu calor me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Máximo. Até pensei em subir. Lindo, lindo, lindo. Meu amor, que me enganei. Te feri, me feri. E arrependido venho te pedir. Vem, vem, vem, vem. Alô! Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Porque nosso amor soa assim. A gente vive brigando sem razão. Yes, mana. Do que eu falo você não acredita. Olha a Santuza, rapaz. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro. Cadê o César, hein? Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. E a nossa querida Edna e a sua prima Cleide. Não, e o Marcelo estão aqui com a gente. Falam, é meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Curioso Carabau! Eita, Carabau! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. E o nosso parceiro Betinho, do Curuçu Baba, tá aqui com a gente. Sucedeu, um sorriso sucedeu. Seu jeito simples de me conquistar, se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. E o Wanderson Carabau, você me chama 100% Carabau. Me chama. E um sorriso nós dois. É o nosso Carabau hoje aqui fazendo a festa no Balneário Água Verde. E a família vai dançando desse jeitinho no baile do Carabau. Carabau. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. As nuvens e chuva não trazem prazer. Chegou a hora de machucar. Não a vi sorrir como só você faz. Como é que é? As nuvens e chuva não trazem prazer. Oh, oh, oh. Carabau. E o nosso parceiro Aliel e a Gimara aqui com a gente, só na mana. Máximo. Banda Mega Pop Show. Vou esperar, é assim, a noite vai e o dia vem. Pra você, como um raio de luz, aquecer você. Raio de luz de amor. Raio de luz que traz. Minha filha. E eu sorri, obrigada amor, obrigada amor, obrigada amor. Só não vai chorar. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. E aí, Rai? Agora vem dizer que não me ama. O Rai gosta. Eu aqui com a gente. Você me lembra. E o nome da banda é Swing do Panda. Quero ir com você. Sempre. Não me deixe. deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica, então fica. Oh, que coragem você tem. Você tomou. Que coragem, hein, Braga? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar. E o Onda Ciclo? O que você tomou? RM, tá aqui com a gente. Quem me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso, ainda tô fazendo. Alma água, meu parceiro! Eu já borrei batons pela cidade, mas nada apaga minha saudade. E o nosso parceiro Marcelinho da Sucata! Eu tenho. E a sua primeira dama tá aqui curtindo o carnaval. Se alguém do nível só acha amor incompatível. Oi, balde, desculpa a cara de pão, mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa, a gente sabe que não. Calma, água, curte. Falta de maturidade. Vai embora, garganta. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Oi, balde. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem. E o nosso parceiro Samuca e a Cleide. Se tudo tem tá aqui com a gente. O nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der vier. E aí? Eu e você. Já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. E toda a galera do Nunca Mais Futshop estão com a gente. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der vier. E você, minha filha? Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. A namorada já está sabendo que eu estou traindo ela com você. Seu namorado tá me ameaçando. Disse que vai dar confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa. Porque você me beija em qualquer lugar. Te agarrando sem pensar em nada. E aí, Zezinho? Nosso caso não dá mais. Meu parceiro Zezinho e a Duda. Quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. E o nosso parceiro Emerson Pop Live. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Vai que esse cara agora pra ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. Dividir o grande amor da minha vida é tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida, se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída. Machuca só mais um pouquinho, André. Vai! Hoje eu decidi. Uhul! Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. E o nosso parceiro é Irã e a Adriana já estão aqui com a gente. Mas isso vai passar. Vai passar, Doquinha, vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar. E o barco vai sair. Só espero que você encontre alguém melhor que eu. Melhor que eu. Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você. Você paga! Eu pago pra ver. Então paga, cara! Tomara que você tenha feito a escolha certa. Já que você diz que o meu amor não presta, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Já que você não quis, tomara que ele nunca faça o que você me fez. Que a sua indiferença também já cansei. Segue a sua vida, vem, me deixa em paz. Não me procure mais. Cada sorriso uma flor, lembranças do meu coração. Máximo. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Como é que é, cara? Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. E as mana? Memórias de um filme de amor. E aí, Brenda? Que terminou em traição. Como é que é? Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, leve sua roupa, o quadro da sala, sua liberdade, leve na sua mala. Fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar. Chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. É a sequência do Braga. Uá! Coração na boca, um sorriso no olhar, um suor na pele e a música no ar. Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. E aí, Braga? Nosso amor é sangue e coração. Apaixonadamente apaixonados como peixe e o mar. E os parabéns vai pro nosso amigo velhinho Rai. Hoje ele tá no berço. Caiu tesouro. Nosso amor é forte. E o nosso parceiro Alan também. Nosso amor. E aí, Alan? É ouro.

mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Carabao! Vou te dar. E aí, Ronaldão? As estrelas todas do céu. Vai pra cima, garoto! Isso vale tentar, amor. Sempre o meu prazer, vale tentar, amor. Ah, cintilante, mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar com o sol e a mais bela. Da banda Swing do Panda. Por isso vale. Olha isso, velho. Amor. Eu tô em peso. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais perto. Curtindo o Carabao, valeu! Chega o garoto do VAR!